É o Zina Produção. Eu quero estar com você no altar e depois deitar em qualquer lugar só pra te amar. Eu quero estar com você no altar e depois deitar em qualquer lugar só pra te amar. Deixa de bobeira e vem pra cá, minha pequena. Sei que cê tá magoada e que cê é cheia dos dilemas. Te decoro igual tabuada e resolvo seus problemas. Faço o dever de casa sempre que eu entro em cena. É, na real é sem malícia. Ela me algema sempre, nunca entrou lá pra polícia. Te analisa igual perícia, em cada toque uma carícia. Assino qualquer B.O. se sua paixão for vitalícia. A gente se tranca lá no quarto, olha pro relógio e vejo que já é 4 horas. Tenho que encarar o fato, eu sei que vai acabar ficando meio chato agora, porque eu tenho que ir, põe o sapato pra ir embora. Ela me olha daquele jeito sempre que eu parto e chora. Amor, eu sei que eu trampo todo dia, mas é pra que um dia você só chore de alegria. Não sei se sou como você queria, mas eu vou me consertando. Posso não ser o melhor, mas juro que eu tô tentando. Porque eu quero estar com você no altar e depois deitar em qualquer lugar só pra te amar. Eu quero se eu te perco, me desespero. Não quero isso nem por um triz. Se não sou o que cê sonhou, não liga pro que os outros diz. Sou real o suficiente só pra te fazer feliz. Senta aqui bem no meu colo, me conta os seus problemas, que o resto eu desenrolo. Tira a cara de brava, que até um vinho eu descolo. Te levo até pra jantar, se pôr o vestido que eu adoro. E ela põe, ela vai e faz todas as minhas vontades. Desculpa as menininha, ela é mulher de verdade. Já teve até uns covarde que não entende de sentimento. Muitos viu o corpo dela, eu vi o que tinha dentro. Com ela não é só sexo, cê pode acreditar. Ela vale por duas, então é menage à toi. Falo com duplo sentido, mas pra mim só faz sentido se você ficar comigo, então. Eu quero estar com você no altar e depois deitar em qualquer lugar só pra te amar. Eu quero estar com você no altar e depois deitar em qualquer lugar só pra te amar. Tom Rock é Usina Produção.